O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou assistente do psicanalista, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Norberto Kepp. Estamos aqui todas as semanas com os senhores para transmitirmos todas as informações a respeito dessa ciência que unifica a filosofia, a teologia, ao campo da experimentação, e que essas informações possam ser úteis aos senhores, a vida de vocês, e que cada um de vocês passe a ser um agente de conscientização. Essa palavra conscientização é fundamental, importantíssima, ainda bem que ela já está pegando no mundo todo. Todos falam em conscientização. Lá pelos anos 70, ainda esse termo não era praticamente usado. Consciência era um termo usado em duas situações. Uma, na situação religiosa. Outra, na situação neurológica, que a pessoa que perdeu a consciência, por exemplo, apagou, perdeu a consciência no sentido físico, neurológico. E consciência era o sentido moral, religioso. Kepp introduziu o termo consciência como algo que unifica o sentido ético ao sentido de lucidez e muito mais ainda, a um sentido energético, da visão, da percepção, da captação, da vivenciação da verdade, da beleza e da bondade. Então, o ser humano adoece não por causa de um inconsciente inato, como pensava Freud, mas ele adoece porque ele não quer ser o que ele é, um ser consciente. Ele quer esconder, ele quer esquecer, ele quer se alienar, e aí, então, cria essa enormidade de problemas. A isso Kepp dá o nome de inversão. Ver na verdade um problema e não na alienação um problema. Então, essa inimizade que o ser humano tem contra a verdade é um instrumento que acaba indo contra si mesmo. É uma arma que vira contra si mesmo e que causa todas as doenças físicas, psíquicas e sociais. Então, portanto, os senhores saibam, Kepp foi o criador da psicanálise da consciência por excelência. O doutor Kepp. Ontem estava atendendo um cliente, ele é uma pessoa muito religiosa. Então, ele estava dizendo que nas organizações religiosas, principalmente católicas, eles admitiam as descobertas do Freud, né, Sigmund Freud, sem fazer distinção entre as ideias do Freud e a metodologia, quer dizer, a técnica. Então, eu estava mostrando a ele que lá em Viena mesmo existiam, já há muito tempo, autores, técnicos e psicanalistas que diziam que as teorias freudianas são totalmente inadequadas para curar quem quer que seja. Tanto assim que o próprio Freud, ele teve um câncer, né? Câncer na laringe, que durou a vida toda, dos 52 anos até 83, 84 anos, quando ele faleceu. E que ele não conseguiu melhorar desse problema, né? Dessa questão assim, médica, porque ele também era médico, neurologista. Ele não conseguiu porque ele não tinha conhecimentos adequados da vida emocional das pessoas. Então, evoluindo a questão analítica, nós chegamos a notar, né, e usar no tratamento assim, questões, vamos dizer, mais teológicas da vida afetiva, porque a nossa ideia de teologia é mais uma questão de afeto. Então, Deus Pai é afeto, né? E Cristo era a razão. Então, para curar uma pessoa mesmo, principalmente com tumores, né? Com, por exemplo, essas doenças mais frágeis, assim, mais leves, como eczema, como, por exemplo, questões assim respiratórias, né? Ou enxaquecas, ou até dor de cabeça, que é uma doença que ninguém deveria ter. Se tivesse assim conhecimento, como no fundo tem muita fúria. Então a gente pode dizer que atualmente o maior motivo das mortes no mundo todo está sendo o uso de medicamentos. Então a pessoa tem um sintoma qualquer e toma um medicamento, né? Agora, em seguida, ele tem que tomar um segundo medicamento para tirar o mau efeito do primeiro. Porque todo medicamento tem uma indicação e quatro, cinco mais contraindicações. Então, a pessoa toma um medicamento, depois tem que tomar outro para invalidar, para tirar os problemas que esse medicamento trouxe. Depois tem que tomar um terceiro, que tem que ser mais forte para tirar os efeitos do segundo e do primeiro medicamento. De maneira que a humanidade está, vamos dizer, num beco sem saída. Então, eu já falei isso na televisão há tanto tempo, né? No programa Fantástico, que causou muita revolta, né? Entre as pessoas viciadas em medicamentos. E até hoje já é assim mais estudado, inclusive nas faculdades de medicina. Então, o que aconteceu com Freud foi isso. Ele, como era médico com formação organicista, ele não conseguia ver os fatores emocionais. Então, ele próprio não sarou das doenças que ele tinha. Aliás, ele fumava charuto um atrás do outro, porque isso mostra, né, que essa questão de fumar, né, é uma questão terrível, porque ataca os brônquios da pessoa, o pulmão, e a pessoa acaba mesmo perecendo. De maneira que a medicina tomou esse rumo organicista há muitos anos já, e os efeitos assim são muito nocivos para as pessoas que têm mania de doença, né? A gente chama de hipocôndricos. São pessoas que qualquer sintoma correm no médico. E aí o médico é obrigado a dar o medicamento. Ele é obrigado porque a pessoa exige. E aí começa aquele período terrível para a pessoa, em que ela não consegue assim se livrar, né, dos sintomas que os próprios remédios trazem. Agora, o trabalho nosso é mais dirigido para a vida psíquica, porque o que fizeram mais no campo, assim, vamos dizer, da psicoterapia foi uma fisioterapia. Então a gente vê, né, nos programas de televisão, pessoas assim aconselhando o que vai comer, o que não vai comer, aconselhando a fazer exercício, aconselhando viagens, aconselhando isso, aquilo, e nunca vê o que a pessoa tem de avareza, o que a pessoa tem de atitude assim agressiva, porque eu tenho assim visto que, por exemplo, todos falam, né, que o sádico, o indivíduo sádico, é aquele que só ataca os outros. Então eu estou mostrando agora que o grande sádico é um grande masoquista também, que ele ataca para ser também atacado. Então a pessoa que tem um vício, por exemplo, o homem é mais assim sádico, né? Ele tem muito de masoquismo, como a mulher tem, porque depois do ataque que ele faz, ele sofre o revide, né? Então, a mulher que é mais masoquista, que gosta, vamos dizer, de criar problema, de sofrer, ela também é uma atitude masoquista, tem essa atitude, e tem também uma atitude sádica, porque às vezes, né, a pessoa chamada depressiva são pessoas muito agressivas, e as pessoas muito agressivas também são pessoas assim masoquistas, né, que sofrem, por exemplo, com o ataque dos outros. Esse é o motivo que, se a pessoa não consegue um ponto de equilíbrio, a gente vê isso na questão do imã, né? A gente vê que o imã tem três partes, né? Que qualquer elemento, qualquer matéria tem três partes. Não precisa ser só imã, mas árvores, ser humano e animais e vegetais e a própria terra tem uma atitude para baixo, uma assim ação gravitacional e também uma atuação elevatória para cima e também uma atitude neutra. Então não pode haver nada no mundo que não tenha esses três elementos, o gravitacional, o elevatório e o neutro. De maneira que quando existe, por exemplo, um problema qualquer, orgânico ou social, porque o social também é um problema muito evidente quando começam a expor leis, né? Ou então tirar o dinheiro do povo. A gente vê muito isso em qualquer nação. Então, os indivíduos que sobem no poder, eles acham que vão resolver tudo com o dinheiro. Então, eles impõem uma quantia de impostos superior ao que o povo pode pagar. E quando o povo se queixa, o povo não quer aceitar, então ele ataca o povo, achando que a função dele é agredir o povo. Mas ele não nota que ele agredindo o povo, logo logo ele vai cair também, porque o povo não vai aceitar e vai revidar. Então, alguém quer falar a esse respeito? O nosso jornalista Ortiz quer falar? Doutor Kepp, agora eu pensei numa coisa, então, que esses políticos são grandes masoquistas, porque eles atacam o povo e depois o povo revida. Eles estão sempre encrencados, já notou? Até o Hitler, a gente pode dizer, porque ele atacou o mundo inteiro, depois acabaram com a Alemanha, ele teve que se suicidar. Ué, Todos mas os. soltaram uma bomba lá que ele ficou aleijado, né, o resto da vida. De maneira que não existe uma pessoa, vamos dizer, sádica e outra masoquista. O sádico é o masoca e o masoca é o sádico. Agora, vamos ver aqui os nossos engenheiros da China. Alô, alô, China. Queremos falar com vocês. Oi, alô, alô, aqui estamos. Eu estava pensando, doutor Kepp, nessa questão, como a gente trabalha com a questão da energia, né? Que o ser humano, ele não se preocupa com essa atitude de atacar a natureza, ele não se preocupa com o tipo de tecnologia que ele desenvolve. Então, por exemplo, hoje em dia, muitos países estão se questionando da possibilidade ou não de ter usinas nucleares. A Alemanha, por exemplo, decidiu não ter mais usinas nucleares, porque é uma tremenda agressão à natureza. Veja o que aconteceu, por exemplo, em Fukushima, né? No Japão, que nós estamos sofrendo os efeitos até agora. E essa tecnologia que o senhor desenvolveu e que está mais explícita no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, da qual nós fizemos o Cap Motor, ela é uma tecnologia a favor da natureza. E se, por exemplo, só um dado interessante, se nós substituíssemos todos os motores abaixo de um cavalo de força pelos Cap Motores, nós poderíamos utilizar toda, redirecionar toda a energia produzida por Itaipu. Os senhores já imaginaram isso? Isso só no Brasil. Então, quer dizer, existem métodos hoje. Hoje nós trazemos essa proposta de economia de energia e redirecionamento da energia que a gente tem sem precisar agredir mais a natureza. Certo? Isso é fantástico, né? E o engenheiro Roberto, que também está trabalhando na China? Acontece que até agora também os motores mais sofisticados, eles eram muito caros, né? Mas a nossa tecnologia está mostrando que o nosso motor é muito econômico, assim, tem quase o mesmo preço dos motores normais, então é uma tecnologia que pode ser aplicada imediatamente, sem nenhuma preocupação também de levar muitos custos, né? Temos aqui conosco também a doutora Heloísa, que é dentista psicossomaticista. Com a odontologia psicossomática trilógica, é interessante que o Dr. Kepp explicou que as pessoas agressivas, sádicas, são masoca e, ao contrário, também, os masoquistas são agressivos. Os muito agressivos, por exemplo, na boca, causam muitas cáries dentárias. Depois eles vão ficar no masoquismo, no sofrimento das dores de dentes. E os masoquistas, como muito depressivos, não querem de jeito nenhum cuidar dos dentes, né? Nem escovam os dentes, comem muito açúcar, fazem tudo para estragar também. Aí também ficam nesse ataque que eles fazem aos próprios corpo, né? Os próprios dentes. Então todos ficam sofrendo na inveja contra os dentes naturais. Que Deus que nos criou, né? Que criou para nós. Doutor Marco, está de acordo? Doutor Marco é o psicanalista finlandês. Falando sobre essa questão do masoquismo, quando nós atacamos nossa natureza, nossa mãe natureza, com todo esse uso de combustíveis, etc., com energia nuclear, então, no fim, nós todos, toda a humanidade, nós vamos sofrer por consequências, como nós podemos ver na América Norte, está lá congelado, Inglaterra embaixo da água. Na Finlândia, na minha terra, está chovendo água. Agora, janeiro, nós deveríamos ter neve e bastante frio, que seria natural. Mas agora tem inverno preto lá, é temperatura mais ou menos 15 graus acima do normal. Então, no fim, nós que agredimos a natureza, nós sofremos. Nós somos agressores e masoquistas ao mesmo tempo. Quer dizer, o grau de desequilíbrio, né, que se vê na natureza mostra o grau de desequilíbrio que existe no ser humano e na nossa civilização, né? É que situação que nós estamos fornecendo agora, lançando essa equipe motor, não é só uma coisa boa, mas é uma coisa de sobrevivência. Isso, né? O senhor está de acordo, engenheiro Alex? Ele também é da equipe do Cap Motor. Eu queria comentar, né? Acho que no trabalho do Dr. Kepp, um ponto assim que é fundamental, que eu acho assim que é muito importante, é como ele vê a questão da consciência, que a doutora Cláudia estava falando no início, né? Porque o Dr. Kepp vê a consciência como um fenômeno dialético. Eu acho que ninguém nunca falou dessa forma, quer dizer, ele mostra, né, que a pessoa, para ver o bem, né, ela tem que ver o mal também que ela tem. Quer dizer, ela tem que perceber as atitudes que ela tem contra a sua própria essência, né? Então, eu acho que isso é uma chave, né? Que deu também nesse trabalho do Dr. Kepp uma maneira de tratar com esses problemas, tanto os físicos como psíquicos da pessoa, orgânicos, né? Quer dizer, você tem que considerar que o ser humano tem uma essência boa, né? E que ele tem atitudes que vão contra a sua própria estrutura, que destrói o próprio ser, quer dizer, um ataque ao ser, né? E ele atacando o ser, ele se reduz, né? Ele sofre um reducionismo, ele reduz a sua própria essência, a sua própria capacidade de ser, né? Então, esse processo de conscientização, ele é difícil, mas ele é necessário, né? Porque a pessoa tem que passar pela visão dessa do mal, né? Do próprio mal que ela se causa, para poder chegar ao bem, né? A visão do bem, né? Inclusive, ele é muito necessário, não é? para manter o ser humano saudável, né? O melhor tratamento preventivo contra as doenças orgânicas, né, que aflige muito, muitas pessoas, é justamente a pessoa ter contato com o interior dela, que é o que o Dr. Kep chama da medicina da alma. Então, veja, eu estava vendo um artigo aqui no Diário da Saúde, cujo título é o seguinte: a medicina, né, a tradicional, salva muitos, mas também mata milhares. Que hoje a terceira causa principal de morte nos países desenvolvidos é justamente as chamadas mortes iatrogênicas, né? Que são aquelas causadas ou por erros médicos, ou por reações adversas a medicamentos, ou por infecções hospitalares. Então, enquanto não se voltar para o interior do ser humano, ou seja, ele perceber as atitudes de oposição que ele tem, as atitudes contra o bem, contra essa essência, que são essas atitudes que, mesmo de forma inconsciente, quer dizer, o indivíduo não percebendo, é que causam as suas doenças, as doenças psíquicas, as orgânicas em consequência, e também as doenças da nossa sociedade. E é isso que nós tratamos aqui, né, na clínica, na CITA, Sociedade de Trilogia Analítica, com a terapia, com palestras, com cursos e também com a leitura terapêutica dos livros de Dr. Kep, Dra. Cláudia e outros publicados pela editora Proton. Então, você que quer conhecer mais sobre todo esse trabalho trilógico, entre no site www.trilogiaanalítica.org. O telefone da CITA é o 11-3032-3616. Mas nós ainda temos um tempinho, eu vou chamar então o nosso jornalista José Ortiz. Então, eu estava, dentro ainda desse assunto do masoquismo, né, eu estava me lembrando da mídia, né, dos jornais, porque a mídia mentiu tanto para o povo, tanta enganação, tanto esconder as coisas boas, tanta mentira e tudo, que agora eles estão sofrendo revide, né? No mundo todo, a grande imprensa está falida. Eu entrevistei a Susan Beckley, ela disse que lá nos Estados Unidos, aqueles grandes jornais, estão tudo fechando, né? E aqui mesmo no Brasil, nós vemos muitos grandes jornais que são distribuídos de graça, eles pedem, por favor, assinem nosso jornal, e ninguém, nem de graça, quer o jornal. E hoje, que na nova geração, está vendo tudo pela internet, nem televisão eles veem mais. Então, é mais assim, porque na internet há grupos, há coisas assim, que trazem notícias reais, e o pessoal percebe. Inclusive, doutora Selma, os jornalistas, eles têm, o que eles não conseguem publicar no jornal, eles publicam no blog deles. E o jornal tem que ainda anunciar o blog deles. Então, aí o pessoal lê e fala assim, pô, mas no jornal saiu assim, o jornalista dizendo que é de outro jeito. Então, está uma desmoralização total. É um masoquismo que esses grandes detentores das mídias têm de acabar com o próprio negócio deles. Seria importante também mencionarmos aqui que você que está procurando uma escola para estudar línguas, você pode procurar a Escola de Línguas Millennium. Por quê? Lá, além de aprender uma língua, você vai tratar, que são tratados em sala de aula, todos esses assuntos que vocês ouvem aqui no programa. Saúde, as comunicações, educação, artes, metafísica e tantos outros assuntos dos textos publicados, dos livros do Dr. Kep, Dra. Cláudia e demais autores da trilogia analítica, são usados em sala de aula, onde você, então, além de aprender a língua, você tem a possibilidade de conhecer essa ciência incrível que muda diariamente a vida de tantas pessoas que têm contato com ela. Então, aproveitando isso que a senhora falou, doutora Selma, a Millennium, eu sou professor lá de redação, nós temos 9 idiomas que são ensinados lá e usa esse método terapêutico. A pessoa aprende uma língua e ainda faz uma terapia. Muita gente diz que melhora a saúde, sara até de doenças nervosas, psicossomáticas. E o telefone lá é 11-3814-0130. Então, para maiores informações, visitem o nosso portal www.stop.org.br ou pelo telefone da CITA, São Paulo 11-3032-3616. Até o próximo programa.